Azul 4062 no solo agora o 04. Livra à direita, prossegue via Alfa Quilo, pátio 3. A sua posição é a 03 no pátio 3. Atenta ao sinalizador. Vai livrar à direita, prossegue via Alfa Quilo, pátio 3, na posição 03. Ficará atento ao sinalizador, o Azul 4062. No cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. 3891 ciente, machado travado, livre pouso, está fazendo. Desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado ILS X-Ray, reportando localizador, gol na 330, desce para 2000. Tan 3891 no solo agora ao 07, livra à direita, prossegue via Alfa Quilo, vai cruzar o pátio 3 e ingressar para o Finger 08 no pátio principal. Alfa Quilo, ingressa pátio 3 para o 08, principal, Tan 3891. No 896 está efetuando desvio? Afirmativo, senhor. Pequeno desvio, já está voltando para a prova de táxi. Gente, desça até 2014 e sem redução 2109. 2014 reduzindo para 2109. 330, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, agora 330, boa noite. Sou instalador, boa noite, Gona 330, estabilizado ILS, embaixo travado. Gona 330, top visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. Pouso autorizado, Gona 330. Salvador, boa noite. É o Gol 1606, Centro de Informação Bravo, solicitando o nível 350 para Maceió. 1606, confirma o seu horário para decolagem. Só podia coordenar, senhora, o 350 para Salvador, podia adiantar a saída, por gentileza? Pouca transição Aracaju, assim que eu receber seu plano, eu pago a autorização, tá ok? Positivo, Pouca Aracaju. Dia 2014, confirma? Afirmo. Dia 14, foi de Salvador, good evening. 35317. 8 CPS for the lane for level 370. Roger, the information, bravo. Stand by to get us at 35317. 17. 2 milhas para o externo, completa ILS e chame a torre 118.6. 118.6. Torre 1896, boa noite. Bruno 896, continue a aproximação, é o número 2 para pouso, muito boa noite. Sim. Salvador, voo no 7 no 4, cliente da Brava, autorização Aracaju 230. No 7 no 4 é o número 2, mantenha a escuta, prepara a Pucajama DCT. Pucajama DCT, no 7. Dono 330 no solo agora, o Uno 5 livre à direita, prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para o Finger 03 no pátio principal. Gente, Alfa Kilo 03 na principal, gol no 330. Gol 1896, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 8 nós. Livre na 10, 896. 5317, ready to copy. Go ahead, man, 5317. Woman. Clear to Belém, flight level 380, Apedulo 41. Runway 10, Mom departure, Trava transition, F departure, turn left. Escalk 5424, and approach 19.8. Delta level 380 via Franklin Road and Aperture Loop 41. Departure runway 105 on departure, transition to other after departure, turn left and scope 5424 and frequency departure 119.4.317. 119.8. 119, I'm sorry. It's correct, call me first, set up and push. 17. 1714, pronto, cópia? Pronto, cópia, 1714. Autorizado para Aracaju, 230 nível, pela Golf 67, correção, direto. Decola da 10, sai da Puca, Jamo, após direto Aracaju. Decolagem com curva pela esquerda, aciona 5423 no transponder, 119.8 é o controle. Autorizado 230 para Aracaju, decola da 10, Puca, Jamo, direto Aracaju, curva esquerda, 4-2-3, transponder, 19-8, controle, 1-7, 1-4. Atendimento correto, última proposta no 04. Chama no 7. Da Gol, no solo agora aos 1-8, livra direita, prossegue via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e vai pro Finger 10 no pátio principal. Sente à direita, Alfa Kilo, cruza o pátio 3, Finger 10, Gol 1-8-9-6. Torre Salvador, voo no 7 no 4, no gate 4, feedback em funcionamento. No 7 no 4, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda que ingressa no 3, autorizado por estacionamento, chama táxi. Chama táxi após o tráfego da companhia, no 7. Vou ir pro Adiamã para a chegada Amã, ajuste 614. Identificou, 1-0 no 4, para 4 mil pés do 7. Pode voar pro Adiduna, objeto 509? Eu mantenho a AMAN 5809. AMAN 5809. controle web 5899 pode voar para onde Duna, senhor? 899 autorizado, Duna. Para onde Duna, 5899. Torre Salvador, boa noite, é o T32, 2100 da informação, bravo, autorização de tráfego 390, Natal. Eu tenho 370 autorizado, o senhor copia? Copia, pra cima. Autorizado para Natal, 370 é o nível pela Zulu 10. Decola da 10, sai da Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5430 no transponder e 119.8 é a frequência do controle. Gente, autorizado 370 Natal, viatura Zulu 1-0. Saída pouca de par, decola da 1-0 com curva esquerda. 5430 no transporte, 19-8 ao controle, 03226. Cotejamento correto, chama pro push no 07, tá? Chamará pro push no 07, 03226. Eu confirmo. Negativo. Não entendi. Negativo, desvio. Negativo, 509. Se você havia sido orientado a voar AMAN, como está passando, vai passando através de AMAN 3.5 30 vetores, o objeto 5809. Está pronto, cópia? Outra 3226 para pushback acionamento na 07. 3226 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Puxa, a Sana chamará com a sua para o táxi da 3226. 09. Direita 120 para o localizador objeto 5809. Avjet 5809, efetuando curva à esquerda para a proa 100, evitar a formação. Está livre, 100 a proa. Ciente, foi retorno à proa 120 para interceptar o localizador. Alinha decola, pede. Localizador, pista no 05899. 09, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6 foi o 5899, senhor, no localizador da pista 10. Relativo, 5899. Obrigado, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, web 5899, ILS, pista 10. Web 5899, continue a aproximação, aguardando a pista livre, Boeing da Gol decolando. Aguardando a pista livre, 5899. Está no localizador, Abjet 5809. 5809, autorizado ILS X-Ray, desça para 2000 pés, aguarde transferência com a torre. Autorizado LS para 2000 pés, sobe no 04, objeto 5809. No 4 da Gol, decolou os 29, 119.8 é o controle, tem um bom voo. 19.8, um bom trabalho, 7.4. 5899 da web, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9.9. Livre pouso azul, 5899, pista no zero. Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1014, vigilância. Para 2000 com 1014. Controle Salvador, boa noite, voo no 7 no 4. Voo no 7 no 4, bom dia, submantenho 230, saída PUCA. 230 na PUCA, no 7 no 4. Uno 606, né? Escuta. Escuta, Gol 606, protocolo. Está autorizado para Maceió, 350 é o nível, pela previsto 58. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5437 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Maceió 350, por isso que 58, decolou no zero, perfil PUCA, Aracaju, com esquerda, aciona 5437, controle de Salvador, saída 1980, voo no 606. Protegimento correto, chama para o push no 05. 06. Rota 3226 para o táxi, 71 a bordo, antena Fortaleza, 2 horas e 40 de autonomia. Prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera, me chama pronto, o 3226. Sente Juliette Alfa, ponto de espera, reporta pronto, o 3226. Web 5899 no solo agora aos 31, vai livrar à direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, posição meia dúzia no pátio 3, atenta ao sinalizador. Direita Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia, permanece só à escuta, senhora? Afirmativo. Obrigado. A Torre Salvador, boa noite, objeto 5809. Estabilizado em LS, baixado travado. 5809, continue a aproximação, aguardando pista livre, muito boa noite. Continua a aproximação, 5809. É da nave para 3.014. 09, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. Livre pouso na pista no 0, objeto 5809.